ZYD 460, o Jornal do Brasil FM Estéreo, 99,7 MHz, Rio de Janeiro. Prossegue primeira classe pela Rádio Jornal do Brasil FM Estéreo. 15 para as 7. Antônio Barbosa, Mazurcas números 14 e 17, Opus 24, de Chopin. Antônio Barbosa, Mazurcas números 14 e 17, opus 24 de Chopin. Encerrando a audição de hoje de primeira classe pela Jornal do Brasil FM Stereo, Orquestra Sinfônica de St. Louis, regência de Leonard Slatkin, Dança dos Marinheiros Russos de Glier. De St. Louis, regência de Leonard Slatkin, Dança dos Marinheiros Russos de Glier. Orquestra Sinfônica de St. Louis, regência de Leonard Slatkin. Dança dos Marinheiros Russos, de Glier. A Rádio Jornal do Brasil FM Stereo apresentou Primeira Classe. Jornal do Brasil FM, 99,7 MHz. Got the change of a man. Jornal do Brasil FM Estéreo, 99,7 MHz. Tom Jobim, Insensatez, de Tom Jobim. E Ain't Got Nothing But The Blues, Robin Ford. 7:15. Repórter aéreo JB Banerji, nosso banco, nosso verde. Está chovendo nas principais estradas do Rio. Até agora, não houve registro de acidentes, mas a Polícia Rodoviária pede atenção aos motoristas, pois as pistas estão escorregadias. Na Avenida Brasil, o trânsito é intenso e os motoristas vão encontrar retenções de bom sucesso até o Caju. Repórter aéreo JB Banerji pela melhoria da qualidade de nosso trânsito. Banerji, nosso banco, nosso verde. Chegou a poupança Banerje Mais, a nova poupança do Banerje com opção diária de depósitos. Agora, você deposita o dia em que desejar e reúne todas as suas aplicações em poupança numa só conta. Aplique já na nova poupança Banerje Mais, a poupança de todo dia. Jornal do Brasil FM Estéreo, o prazer da sua companhia. couple bills and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime, one says, well, I'll take heads this time. One step up, one step back, one loosened her shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. Oh, she could almost taste it. Easy money. Sam, how'd you like to make some of that easy ZYD460, Jornal do Brasil FM Estéreo, 99,7 MHz, Rio de Janeiro. Sadao Watanabe, Just a Touch, Easy Money, Rick Lee Jones, Ivan Lins, Luas de Pequim, de Ivan e Vitor Martins, e As Time Goes By, Tony Motola. Fabrimar e o tempo no Rio. O céu está encoberto, chove em vários pontos da cidade. Neste momento faz 23 graus e 4 décimos. Na construção de uma casa, é muito importante a qualidade do material empregado. Fabrimar Metais Forjados para Banheiro e Cozinha se destaca pelo requinte do seu design e a alta tecnologia de sua fabricação. Fabrimar, o futuro presente. Os voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo estão partindo do aeroporto Santos Dumont em função da chuva e do nevoeiro. O aeroporto internacional está operando com auxílio de instrumentos para pouso e decolagem. Tem pra você, pra nós também, pra família toda tem. Tem pra mãe, pro neném também, saúde pra resto tem. Pro empresário, pro funcionário, pra quem trabalha sempre tem. Se tem pra nós, saúde Bradesco, peça ao seu corretor. Jornal do Brasil FM Estéreo, som adulto contemporâneo. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. Again with you, when our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Jornal do Brasil FM Estéreo, 99,7 MHz. The night has come to go, and my Broadway Stage, Saturday Night. Bárbara, de Chico Buarque, Rui Guerra, Angela Rorô. E com Ventura Music, I Want Dance. 8 horas. Editoria de Notícias, Eduardo Diniz. Apresentação, Sérgio Junqueira. O Informe JB é um oferecimento a Mil, a mais avançada tecnologia médica ao seu alcance. Jornal do Brasil FM Estéreo. A música nos seus bons momentos. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the heart is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a Harry Connick Jr., I Could Write a Book. 8:15. Quer vender de tudo por um precinho de nada? Classificado Super Econômico JB. Por apenas 55 mil cruzeiros, você publica um anúncio de até 15 palavras, inclusive aos domingos. Para anunciar, você pode escolher entre o Disque JB 580-5522, as lojas de classificados ou as agências credenciadas nos Correios do Rio, Baixada Fluminense e Niterói. Classificado Super Econômico JB. Vender muito, custa pouco. Jornal do Brasil FM Estéreo. O prazer da sua companhia. Books are yours. song or something in the air again to catch me by surprise, and you'll be there again a moment in what might have been. Where do you start? In love again, I promise there will always be a little place no one will see, a tiny part deep in my heart that stays in love with You left me a horse from Texas, a house with them storm and stew, a letter with lots of X's, everything but you. You left me some beads from Boston, a bicycle built for two, a memory too. Breathtaking minutes, for how could I? coffee pot from Peru, a knife and a fork to spoon with. Everything but you. You left me a horse from Texas, a house with installments due, a letter with lots of exes. Thank you. ZYD460, o Jornal do Brasil FM Estéreo, 99,7 MHz, Rio de Janeiro. Michael Feinstein, Where Do You Start? Eliane Elias Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque. Everything But You, Sarah Vaughan. E com Strings of Paris, Mourir d'Aimer. Never had no kissing. moi, revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris. Jornal do Brasil, FM Stereo, 99,7 MHz. Linda Ronstadt, Lover Man. Caetano Veloso, Luz do Sol, de Caetano. September Morn, Alex Bollard. E com Charles René, Revoir Paris. 8h46. Repórter aéreo JB Banerji, nosso banco, nosso verde. O trânsito está lento na ponte Rio-Niterói, em direção ao Rio, a partir da Praça do Pedágio. No viaduto do gasômetro, o trânsito também apresenta retenções na altura da Companhia Estadual de Gás. Na Avenida Francisco Bicalho, o tráfego é intenso, com algumas retenções nas pistas lateral e central em direção ao centro da cidade. Já no viaduto da Perimetral, as pistas estão liberadas, o mesmo ocorrendo no Aterro do Flamengo. Repórter aéreo JB Banerji, pela melhoria da qualidade de nosso trânsito. Banerji, nosso banco, nosso verde. No fundo, no fundo, o que vale mesmo é lucrar. Na conta verde de aplicações financeiras, você lucra a curto prazo e a partir do 15º dia útil, ainda fica isento do IOF. Tudo isso com a liquidez imediata e a garantia do Banerji. Conta verde de aplicações financeiras, o FAF do Banerji, onde seus lucros aparecem fácil, fácil. Banerji, nosso banco, nosso verde. Jornal do Brasil, FM Estéreo. O prazer da sua companhia. ZYD460, Jornal do Brasil FM Estéreo, 99,7 MHz, Rio de Janeiro.